Sedação Melody, DJ Filho Almeida, um alucinado. Postando foto na sua rede social, cheia de pose de patroa, ela é da zona.